Robson Júnior, a resolução que você precisa para seu veículo. Serviços de qualidade e com garantia. Autoelétrica Hudson Júnior, o melhor em elétrica automotiva. Praça Três Poderes, esquina com a Avenida Goiás. Prédio Cinza, telefone WhatsApp 64 99668-0440. Precisando de pinturas e acabamentos residenciais em geral? É só falar com Hudson Júnior. O melhor serviço de pinturas para sua casa ou empresa. O menor preço e o melhor serviço. Hudson Júnior Pinturas Residenciais. Praça Três Poderes, esquina com a Avenida Goiás. Prédio Cinza. Telefone WhatsApp 64 99668-0440. Lojão do Povo, a melhor qualidade e os melhores preços em tecidos, confecções, cama, mesa, banho, calçados, acessórios, artigos esportivos, malas para viagem e muito mais. E mais, você pode comprar pela Credipar em até 8 vezes com até 70 dias para começar a pagar. Crediário próprio facilitado. Lojão do Povo, na Rua 12, no centro de Cachoeira Morada. Telefone 3434-1066. Papelaria e Café Sabor e Arte. Venha tomar o mais saboroso café e degustar os melhores salgadinhos, pães de queijo, biscoitos, bolos caseiros e salgadinhos para festa por encomenda. Papelaria e Café Sabor e Arte. Materiais escolares e para escritório. Mochilas, xerox, encadernação, plastificação, fotos 3x4, confecção de currículos, os melhores chocolates da Cacau Show, cestas para presentes e muito mais. Papelaria e Café Sabor e Arte, também em capa livros. Papelaria e Café Sabor e Arte, a minha família servindo a sua. Rua José de Paula Freitas, antiga farmácia do Eliette, próximo ao Colégio Modelo 14 de Maio. Telefone WhatsApp 64-3434-7399. Qualidade em frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. É no Verdurão do Alcides. Os menores preços e bom atendimento. Grandes promoções todos os dias. Verdurão do Alcides, na Rua 12, próximo à Loja do Povo. Eu pensei nas palavras mais lindas que eu pude lembrar. Dia das Mães chegando e a Baby Care Floricultura preparou imensas novidades para presentear sua mamãe neste dia. Temos vasos de flores naturais, artificiais, quadros, caixas personalizadas, perfumes importados, hidratantes importados, canecas, almofadas personalizadas e balões de corações para o Dia das Mães. Cestas de chocolate com flores, café da manhã, buquês, enfim, uma variedade em presentes para presentear sua mamãe, você encontra aqui na Baby Care Floricultura. Segue, curte e compartilhe a foto oficial do sorteio no Instagram no dia 13 de maio. Estaremos sorteando uma cesta decorada com chocolates, almofada, caneca e balão personalizado para o Dia das Mães. Baby Care Floricultura, Rua Osmar José Garcia, número 896, Setor Noroeste, Cachoeira Dourada, Goiás. Telefone 64-99250-0238. Alô, Cachoeira Dourada, EPC Contabilidade. A segurança que você precisa quando o assunto é contabilidade. Estabelecido há mais de 26 anos em nosso município. EPC Contabilidade conquistou a confiança da maioria das empresas, graças à sua competência, inovação e permanente atualização de seus colaboradores, juntamente com a ética e cumprimento às legislações tributárias, fiscal, contábil e trabalhista. Entregue sua contabilidade EPC e fique tranquilo. Trabalhamos também com abertura e fechamento de empresas. EPC Contabilidade, experiência para o sucesso do seu negócio. É na Rua Osmar José Garcia, número 758. Fone 064-3434-1369. WhatsApp 99966-6437. Ao lado do Bradesco, em Cachoeira Dourada, Goiás. EPC Contabilidade, do meu amigo Geraldo. Tem como colaboradoras a Sueli, a Sara e Maria Eduarda. Esse time você conhece. ETC Contabilidade. Alô você, Supermercado Alves. Na hora de fazer suas compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Alves. Tudo em gênero alimentícios, materiais de higiene, limpeza, utilidade doméstica. A dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Alves. Carnes suínas, bovinas, frangos e frios. Oferecemos produtos de qualidade com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Supermercado Alves. Preços sem concorrência. Avenida Francisco Abidon, no bairro Cerâmica. Telefone 3434-1264. Entregamos suas compras na sua residência. Supermercado Alves, do amigo Marcelo. Quer comprar um carro bom, bonito e barato? Flamboyant Multimarcas. Compra, vende, troca e financia carros seminovos. Promoção transferência de graça. Diga que ouviu a Rádio Dourada FM de Cachoeira Dourada e ganha transferência de graça. Flamboyant Multimarcas. Venha nos visitar e conhecer as melhores condições. Rua Leopoldo de Bulhões, 522, Itumbiara. Telefone 999-664950. Carlos Júnior. Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, a melhor estação. Pra sintonizar. Dourada FM, a rádio dos melhores ouvintes. O pior programa do rádio está de volta. Ricardinho Rivadavia. De volta aqui com o programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo, programa feito pelo povo para o povo. E nós agora, meus amigos, vamos à nossa pochete de sucessos. Pochete de sucessos. Exatamente, hoje eu estou sem roteiro, então estou tendo que improvisar aqui. Vocês estão me vendo um pouco mais lento, mas é porque eu estou improvisando. Mas vamos aqui, já chegou a listinha das três músicas. Nosso sonoplasta Gabriel Carlos, sempre muito bem preparado, escolheu as três músicas que vão para o páreo hoje na nossa pochete de sucessos. A primeira música é uma música internacional, de um artista muito consagrado nos últimos tempos, nos anos 80, 90, faz muito tempo. Estou falando do cantor espanhol Júlio Capelas e seu grande sucesso, Magrela. Toca um trechinho, Gabriel Carlos. Magrela, feito um cabo de vassoura, na bui cenoura, é assim. Magrela, Magrela. Primeira opção da pochete de sucessos, Júlio Capelas, com a música Magrela. A segunda opção é de um artista nacional que vem fazendo muito sucesso. Estou falando dele, Big Marajá, com a participação de Wesley, Me Chamaram de um Vagabundo. Me chamaram de um vagabundo, vagabundo eu não sou nem. Me chamaram de otário também eu não sou nem. Anotem este nome, Big Marajá, ele vai fazer muito sucesso em breve. Nós estamos lançando ele aqui no programa Ricardinho Rivadavia. É a nossa segunda opção aqui na pochete de sucessos. E a terceira e última opção é uma música dos anos 80. A sonoridade, a batida, o disco, o funk e tudo mais que representa aquela época está nesta música. Marcos Ticket canta pra gente Roubaram Minha Bicicleta, opção 3 da pochete de hoje. Roubaram minha bicicleta, levaram minha bicicleta. Vou correndo pra DP, minha bicicleta. Muito bem, essas são as três opções. Júlio Capelas, opção 1. Big Marajá, opção 2. Marcos Ticket, opção 3. Mande agora mensagem para o nosso programa para definir qual dessas músicas tocará inteira aqui na nossa pochete de sucessos. Já estão chegando as mensagens, as participações. Vamos dar 10 segundos para o povo participar. Muito bem, estão chegando as mensagens. 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Pode tirar o volume, Gabriel Carlos. Vamos contar aqui os votos, vamos fazer a contagem. Atenção, atenção. E em primeiro lugar, obviamente, é a música de Marcos Ticket, Roubaram Minha Bicicleta, com incríveis 84 votos. Quem será que votou tanto assim? Puxa vida, vamos controlar em breve os votos aqui no nosso programa. Vamos fazer uma auditoria, porque parece que tem gente votando duas vezes. Mas o povo pediu, a voz do povo é a voz de Deus. E aqui no programa Ricardinho Rivadavia, que é a voz do povo, a campeã da pochete de sucessos, Marcos Ticket, Roubaram Minha Bicicleta, sucesso dos anos 80. Sobe o som, Gabriel Carlos. É tão legal pegar um dia de sol e fazer algo que a gente curta, né? Ah, mas eu gosto mesmo é de andar de bicicleta. E aí, vamos nessa? Ei, peraí, cadê minha bicicleta? Não pode ser, ela tá vindo aqui, a carinha. Polícia, socorro, polícia! Minha bicicleta, roubaram minha bicicleta, levaram minha bicicleta. Vou correndo pra DP, minha bicicleta, roubaram minha bicicleta, levaram minha bicicleta. Vou correndo pra DP, pra ver se dá pra recuperar. Um boletim de ocorrência eu vou registrar. Ela estava encostada na calçada, o cara simplesmente chegou, levou embora minha bicicleta. Roubaram minha bicicleta, levaram embora minha bicicleta. Vou correndo pra DP, anúncios vou espalhar. Dou R$200 a quem puder encontrá-la. Aro cromado, câmbio importado, gastei o meu salário todinho pra alguém levar minha bicicleta. Roubaram minha bicicleta, levaram minha bicicleta. Vou correndo pra DP, vou colocar caixa de som, anúncio na televisão. Até o ladrão se arrepender ou a polícia prender. Você ouviu Marcos Tiquet, roubaram minha bicicleta, um sucesso dos anos 80, que podia ser muito bem exibido nos dias de hoje, sem problema nenhum. E infelizmente, meus amigos, estamos chegando aos instantes finais do programa Ricardinho Rivadavia de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, e lembrando que em breve estaremos de volta com muito mais coisas para você. E lembre-se, se você for servir um pastel com caldo de cana no lanchinho da tarde, pode chamar que eu vou. Até lá, Brasil! Pra passar o bolso do ano muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia. Bodega do Maguila. Só se fala em outra coisa. Tá aí, você ouviu Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do Brasil. E agora, meus amigos, chegou a hora da gente mandar abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço. Ó, pessoal, lembrando, já vou avisar aqui de antemão porque é coisa muito boa. Semana que vem, se der tudo certo, vai ser o nosso especial de Dia das Mães. E vai ter palavra-chave premiada aqui na Bodega do Maguila. Você quer concorrer a um Pix de R$30? Então fique de olho, semana que vem, na Bodega do Maguila, vai aparecer a palavra-chave premiada, você anota, manda no nosso zap e já vai estar concorrendo a esse Pix de R$30. Lembrando, é só semana que vem, viu? Já guarda aí na agenda, semana que vem, Pix de R$30 na Bodega do Maguila, palavra-chave premiada. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos apoiadores, as pessoas que botam feijão no nosso prato, meus amigos Miguel Dolodi, Anderson Lima e Renato Silva, não é verdade? Um abraço a todo mundo, um abraço também ao meu amigo, meu irmãozinho, Robson Amaral, locutor da Rádio Princesa FM de Itabaiana, Sergipe. Ele que apresenta o programa Músicas que Marcaram Épocas. É um cara exemplar, coração de ouro. Um abraço a ele, a sua esposa Gilmara. Viu? A todo mundo aí de Itabaiana que também se liga na gente. E um abraço às cidades que acompanham a Bodega do Maguila, né? As tantas emissoras que propagam o nosso programa pelos céus do Brasil. São tantas rádios que não vai dar pra mencionar todas aqui. Então desde já eu peço desculpas, mas deixa eu mandar um abraço aqui à galera, por exemplo, de São Paulo, Fernando Prestes, Franco da Rocha, Botucatu, também a galera de São Bernardo do Campo, Campinas, Bastos, Caieiras agora também com a gente, Arujá, também o pessoal de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Sapucaia também no Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande do Norte, Pendências, Brejinho, Rio Grande do Norte, galera da RCB FM, 87,9. Alô, galera de Vila Nova do Piauí, Fronteiras Piauí, abraço pessoal da Fronteiras FM, também Regeneração, Piripiri, Piauí, galera da Liberdade FM e da Rádio Ondas Digitais, e aí o pessoal também de Pernambuco, né? Petrolina, Timbaúba, Belo Jardim, Caruaru, e agora também nossos amigos de Ibirajuba, Carnaíba, ligados na gente também. E é isso, daqui a pouco a gente manda mais abraços, porque vamos trazer agora a Banda Calypso. Chamo por você, essa é a Antigona. Depois eu trago Mardônio, Volte Meu Bem. E pra fechar, eu não costumo tocar música recente aqui, mas eu vou dar uma moralzinha pra essa menina, porque eu gostei da letra e porque eu fui caçar o clipe no YouTube, só tem 150 visualizações. Ela merece muito mais que isso. Vamos tocar Jéssica Moraes, Miami Beach, mais conhecido como o Melô da Sugar Mommy. Você não sabe o que é Sugar Mommy? Já explico pra você. Então essas três, Banda Calypso, Mardônio e Jéssica Moraes, aqui na sua bodega do Maguila, já que a gente volta. Você me pareceu ser um cara legal. Quis me namorar, mas em nada você me tocava. A vida é um ponto de interrogação. De onde apareceu essa louca paixão? Me fez eu me ligar e você não deu mais nada. Agora eu não posso, não sei. Que eu chamo por você. A noite não dá pra dormir. Que eu chamo por você. O filme só vai te distrair. Que eu chamo por você. Amor da minha vida, vem me ver. Todo seu amor seria só meu. E sempre me falou de coisas que eu deixava vindo. Mas acho que foi boba e me dei mal. E hoje estou no desespero total. Adeus, por favor, me libere desse sofrimento. Agora não posso, não sei. Que eu chamo por você. A noite não dá pra dormir. Eu chamo por você. O filme só pra te distrair. Eu chamo por você. Amor da minha vida, vem me ver. Agora não posso não sair. Eu chamo por você. A noite não dá pra dormir. Que eu chamo por você. O filme só pra te distrair. Que eu chamo por você. Amor da minha vida, vem me ver. Agora eu não posso sair. Que eu chamo por você. A noite não dá pra dormir. Eu chamo por você. O filme só pra te distrair. Eu chamo por você. Amor da minha vida, vem me ver. Agora eu não posso sair. Que eu chamo por você. A noite não dá pra dormir. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Sem carinho e sem amor, eu não consigo mais ficar. Vem correndo

você ouviu Jéssica Moraes, Miami Beach. É o melô da Sugar Mommy. Você não sabe o que é Sugar Mommy? Eu prometi e vou explicar. Sugar Mommy é uma moda que tá agora da mulher que banca tudo do namorado, banca tudo do marido, né? Geralmente o marido é mais jovem, aí a mulher vai, compra roupa, compra carro, compra PlayStation 5, faz todas as vontades do marido. É o sonho de muita gente, é bem verdade, mas é algo inalcançável pra muitos, né? Mas mesmo assim eu toquei essa música, Jéssica Moraes, Miami Beach. Eu recomendo porque essa artista, né, é muito boa. Antes eu toquei Mardônio, Volte Meu Bem, e abrindo a sequência, Banda Calypso, Chamo Por Você. Vamos agora de mais abraços pro povo que se liga na gente em todo o Brasil. Aquele abraço! Exatamente, doutor. Deixa eu mandar um abraço aqui à galera de Paula Freitas, Paraná, da Paula Freitas FM 87,9. Também o pessoal de Pedra Branca, Areia, João Pessoa, meu amigo Gabriel Lins, o Gatuno, aquele abraço. Também a galera de Vigia, Pará, Garrafão do Norte, no estado do Pará, Minas Gerais, alô Malacacheta, Almenara, Barbacena. Também a galera de Belo Oriente, meu amigo Lorival Martins, aquele abraço. Galera também de Fronteira, Alvarenga, Ouro Fino, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, meus amigos da Máximo Web Rádio, e também da Rádio Sumar Voz em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Também a galera de Mato Grosso, Rondonópolis, Primavera do Leste, Maranhão, galera de Timon, Caxias, meu amigo Jardel Almeida, galera da Nordeste FM de Caxias, aquele abraço. Abraço também a galera de Goiás, Rádio Máxima de Goiânia, pessoal da RCB AM 1520 de Campos Belos em Goiás, Cachoeira Dourada, galera da Dourada FM, Rio Verde, meu amigo Sivaldo Alves, aquele abraço. Também a galera de Cariacica, no Espírito Santo, ligada na gente pela Mochuara FM, nossa nova parceira. Também o pessoal do DF, Distrito Federal, Ceilândia, Brasília, Mega FM Top, meu amigo Renato Silva, Corno FM também, o Macho Ré ligado na gente. A galera do Ceará, pessoal de Aracati, Fortaleza, Estilo Rádio Web, Rede Latina Sat, Rádio Litoral Oeste de Paraipaba também, ligados na gente. O pessoal de Milhã, da Raízes FM 87,9, Sobral, galera da Top FM, Aurora, galera da Rádio Só Forró, meu amigo Mauro Barros, aquele abraço. E a galera também da Bahia, Salvador Bahia, Campo Formoso Bahia, Bahia, Carauari, Amazonas, Alagoas, Palmeira dos Índios. Eita, bati no teclado! Bati a mão no teclado, que maravilha! Palmeira dos Índios, Messias, Matriz de Camaragibe, meu amigo Maguila, né, meu xará, também o Cândido Brasil, Renilson Souza, minha amiguinha Cícera, aquele abraço, né, e o pessoal também de São José da Tapera, da Rádio Rural FM, é muita gente, pessoal. Ah, vamos estourar aqui o tempo do programa só mandando um abraço pras rádios, mas é isso aí. Muito obrigado a todos pela confiança, pela parceria, viu, espero não decepcionar, e vamos agora pro nosso intervalo, vamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, porque daqui a pouco vamos falar de esporte, é um assunto que eu gosto muito. Vamos falar do espírito esportivo do brasileiro, sim, o espírito de competitividade, coisa que a gente passa no dia a dia e muitas vezes nem percebe, e como isso poderia ser valorizado, né? E vamos, claro, tocar muita música também aqui na sua bodega do Maguila, que volta daqui a pouquinho, você já sabe, né? 2 minutinhos, sai daí não que já a gente volta. Enquanto isso, eu bebo uma água aqui, valeu! A bodega do Maguila volta já! Rádio Dourada FM 105,1. Sua melhor FM. Apoio Cultural. Oral Unique Itumbiara informa a hora certa. 13:59. Todo sorriso de mãe é único. E tem um motivo. Você. Com a Oral Unique, todas as mães recebem atendimento humanizado. E tem o melhor em implantes dentários com a mais alta tecnologia e conforto total. Elas merecem esse presente. Agende uma avaliação no 3431-1011. Ou mande uma mensagem para 996-66-1014. Oral Unique. Viva de frente. Dr. Luiz de Paula, CRO, GO 15474. Mês de maio é mês das mães e mês do aniversário de Cachoeira Dourada. E Carleto Serviços de Mecânica e Manutenção em Veículos Pesados, Leves e Máquinas Agrícolas vem parabenizar todas as mães e todos os munícipes de Cachoeira Dourada, desejando muita saúde, paz, felicidade, prosperidade e amor no coração. Parabéns, mamães! Parabéns, Cachoeira Dourada, Goiás! são os votos de Carlito Serviços de Mecânica e Manutenção em Veículos Pesados, Leves e Máquinas Agrícolas. GO 206, esquina com a Rua 19B. Aceita cartões de crédito e débito. Telefone WhatsApp 649-9664-6664. Na direção de Valdeci. Identificação. Rádio Dourada FM 105.1. Canal 286 de comunicação. Uma emissora da Associação Comunitária dos Moradores de Cachoeira Dourada GO e Distritos. Situada na Rua 10B, quadra 23, lote 03 e 05. Cachoeira Dourada, Goiás. Presidente, Maripone Silva Martins. Apoio Cultural. Mega Joias, esta sim faz a diferença, informa a hora certa. 14 horas e 1 minuto. O Dia das Mães está chegando, já comprou o presente? Claro, já fui a Mega Joias, que tem sempre as últimas novidades em joias e relógios, tem cada perfume. Ah, se é da Mega Joias, a mamãe vai adorar. Mega Joias, precinho e prazo imbatíveis, crediário fácil, rápido e um atendimento mais amigo. Mãe, obrigado por você existir. Felicidades no seu dia. Mensagem dos amigos da Mega Joia. Temos presente. Rua Marechal Deodoro, 279 Centro. Fone 3431-5535. WhatsApp 64 99661-1316. Pensou em internet de qualidade? Conecte Telecom. Internet fibra ótica de qualidade com excelentes preços e assistência sem igual. Assista filmes do YouTube e acesse conteúdos da internet sem travar e com a qualidade que você precisa e que você merece. Planos a partir de R$69,90. Aproveite e faça já o seu. Conecte Telecom. Você sempre conectado. Avenida Francisco Bidon, 256. Telefone WhatsApp 64 98136-3412. Conecte Telecom. Beleza, elegância e estilo tem nome. Eucilânia Eustáquio Salão de Beleza. Os melhores serviços de químicas capilares em geral. Alisamento, mechas, luzes, coloração, maquiagens, penteados, cortes e a nova tendência do momento. Cortes bordados femininos. Ainda, escova, prancha e muito mais. A mulher por natureza já nasce bonita. Apenas precisa de um cuidado especial. Mulher elegante? Vai em Eucilânia Eustáquio Salão de Beleza. Na Rua Quioto, de frente ao antigo Termas Privé. Próximo Colégio Modelo, 14 de maio. Atendimento de terça a sexta, das 13h30 às 18 horas. Aos sábados, das 8h30 da manhã às 19 horas. Atendimento com hora marcada. Agende seu horário no telefone WhatsApp 64 99663-0534. Você é elegante? Então lembre-se desse nome. Eucilânia Eustáquio Salão de Beleza. Sua janela quebrou? Não! Não precisa de desespero. Em Cachoeira Dourada tem JS Vidraçaria, a mais completa vidraçaria de toda a região, com profissionais qualificados para fazer a instalação de seus vidros com total garantia e perfeição. Serviços de qualidade é na JS Vidraçaria. Vidros comuns, temperados, blindex, espelhos, boxes para banheiros e muito mais. A JS Vidraçaria faz parcelamento nos cartões e cobre qualquer oferta nos preços à vista. JS Vidraçaria, qualidade nos serviços, bom atendimento e os menores preços. JS Vidraçaria, Rua José Góes, antiga Rua 7, esquina com a Rua 25. Solicite seu orçamento no 64-3434-1536 ou através do WhatsApp 64 98124-5345. JS Vidraçaria, na direção de Valdeci. Em Cachoeira Dourada, Supermercados Duarte. O que há de melhor em secos, molhados, latarias, bebidas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e uma completa panificadora. Supermercado Duarte 1, aberto a partir das 6 da manhã, na Rua Marques da Garcia, antigo Supermercado Braga. Supermercado do Arte 2, aberto a partir das 7 da manhã, na rua 43, número 68, setor Nordeste. Supermercados do Arte, conta com uma completa panificadora, com pães de queijo, broas e quitandas em geral. Bom atendimento e os menores preços é no Supermercados do Arte. Supermercado do Arte 1, na rua Margens da Garcia, com telefone WhatsApp 64 99992-4143. Supermercado do Arte 2, na rua 43, número 68, setor Nordeste, com telefone WhatsApp 64 99967-5983. Supermercados do Arte, economia todo dia. Quer comprar um carro? Eu vou te falar, Nova Veículos vai te ajudar. Nova Veículos, toda garantia, compra, vende, troca e também financia. Nova Veículos, credibilidade, transformando sonhos em realidade. Nova Veículos e picapes de Tumbiara, um novo conceito. Nova Veículos. Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, a melhor estação pra sintonizar. Dourada FM, a rádio dos melhores ouvintes. Oh, coisa boa, Miguel! Peito Romário, canta essa moda e toma um comigo. Você repete duas vezes, assim, ó. Ei, experimenta minha cerveja aí. Sentiu alguma diferença? Se sente, me fala. Que eu tô bebendo e tô sentindo umas paradas. Eu dou um nó no dedo, coça bem o zap na memória. E se eu ligar eu assumo minha força. Essa cerveja deve tá adulterada. Certeza que a receita foi manipulada.